Salvador, uma boa tarde, 44-23. Pode estar no destino 0. 44-23, autorizado alinhar e decolar da pista no 0. Vento de 130 graus com 089, que legal no 011. No 011, autorizado alinhar e decolar da pista no 0. Azul 44-23. Passarelo 2233, autorizado alinhar e manter a pista no zero. Alinhe e mantém, 2233. Azul 4423, decolado ao Zuno 7, chame agora o controle Salvador na frequência 120.8, bom voo. 08, muito bom dia. Pedro 2223, autorizado decolar pista 10, vento 120 graus com 099, que legal no 011. Autorizado decolar no 0, passageiro 2233. Passarelo 2223, decolado ao Zuno 9, chama agora o controle Salvador na frequência 120, decimal 8, bom voo. 208, grato, 2233. estava lá, eu estava no Bar 4. Tango Oscar Golf Uniform, I still do not have insight in final, QNH 9011. Continue approach, report when you have landing gear down and locked in runway sight for the Tango Oscar Golf Uniform. Roger, we'll report when we are already stabilized. Our landing gears are safe. All to go for a copy that, here is Charlie 208. Continue approach, report when you have the runway sight. We have runway sight, also go for a that, sir, continue approach. Stand by for landing clearance. Standing by for landing clearance. Officer go clear. Tango Oscar Golf Uniform, I have you in sight on final. You're clear to land runway 10, wind is 130 degrees with 07 knots. Clear to land runway 10, Oscar Golf Uniform. Tango Oscar Golf Uniform on the ground at 27, vacate the runway in the next intersection to your right. Then call ground frequency 121.1 for the Tango Oscar Golf Uniform. Boa tarde, Gomo 097. Gomo 097, chame quando pronto no ponto espera, senhor. Já está pronto, ponto espera, 097. Gomo 097, condições de alinhar e decolar sem parada? Afirmativo. Gomo 097, autorizado a alinhar e decolar sem parada, pistão no 0, vento de 130 graus, 08 nós, Kenigal no 0, 11. Alinhar e decolar sem parada, Gomo 097. Torre, Salvador, boa tarde, Azul 6918, final estabilizado. Boa tarde, Azul 6918, tráfego avistado, Kenegal no 011, pouso autorizado, pistão no 0, vento 130 graus com 08 nós. Pouso autorizado, no 0, Azul 6918. Voo no 097, decolado aos 30, chame agora o controle Salvador na frequência 120.8, bom voo. 0 West Plan. Azul 6918 no solo aos 33, libera a pista próxima à interseção à direita, chame solo na frequência 121.1. Libra na próxima à direita, chama solo 211, azul 6918. Boa tarde, autorizado alinhar e decolar da pista no 0. Vento 130 grau, 09 nós, Kenegal no 01. 01 na linha, cola da 10, o plano 4778. Torre, 3367, ponto espera 1-0. São 3367, boa tarde, mantém um ponto de espera, pista 1-0. Mantém ponto de espera 3367. Então 4778, decolado aos 36, chame agora o controle Salvador na frequência 120.8, bom voo. 1208, Torre Salvador, boa tarde, Azul 42711, estabilizado na final do X-Way. Azul 27111, boa tarde. Kennegal no 0111, tráfego agora avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 120 graus com 09 nós. Livre pouso 27111, baixou e travou. Então 3367, autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Alinhe e mantenha no zero, tá 3367. Sétimo 1, no solo aos 39, libera a pista próxima à interseção à direita. Chame solo na frequência 121, décima 1. Livrando via Delta, chama solo 211. São 3367, autorizado a decolar, pista no 0, vento 120 graus com 099, que legal, no 011. 1011, livre decolagem, legal no 0, tá 3367. Oi, Salvador, boa tarde, no 620, ponto esperado no 0, pronto. Gol no 620, observa a Bantatan, após início da rolagem no mesmo, ali mantém pista no 0, gol no 620. Observa a Bantatan, ali mantém no 0, gol no 620. 367, decolado aos 41, chame agora o controle Salvador, frequência 120.8, bom voo. 208, obrigado, boa tarde, deixa a mensagem. Boa tarde. Uno 620, autorizado decolar, pista no zero, vento 120 graus com 08 nós. Para a colagem no zero, Uno 620. Uno 620, decolado aos 44, chame agora o controle Salvador, frequência 120, decimal 8, bom voo. Oi, Oxenero 6314, pode esperar. Pronto. Oxenero 6314, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 1 no 0 graus com 07 nós. Positivo, a linha decola, 6314. Autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Alinhar e manter no zero, vou no 1. É, o senhor chama táxi, Lima Zulu Golf. Chama 314, decolado aos 47. Chame agora o controle de Salvador na frequência 120.8. Bom voo. 208, obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. Uno 69, autorizado a decolar, pistão no zero, vento no 30 graus com 089, Kennegal no 019. Autorizado a decolar no zero, vou no 9. Lima Zulu Golf, táxi aprovado, chama a interseção Papá. Uno 69, decolado aos 49, chama agora o controle de Salvador, frequência 120.8, bom voo. 308, obrigado. Bom voo. Salvador, boa tarde, eu sou 3155, quanto perdão do zero, pronto? Sou 3155, boa tarde, autorizado alinhar e manter na pista 10. E manter no zero, 3155. Autorizado a linhares decolar, pistão no zero, vento 120 graus com 079. Decolagem autorizada, até 3155, capítulo zero. 3155, decolado 52, chame agora o controle de Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado. Lima Zulu Golf autorizado ingresso, chama alinhado e pronto para decolagem na pista 17, Lima Zulu Golf. Com Lima Zulu Golf autorizado a decolar em pistão no 7, vento 110 graus com 089. Tango Lima Zulu Golf, decolado 56, chama agora o controle de Salvador na frequência 120, decimal 8, chama bom voo. 1208, obrigado, até a volta, Lima Zulu Golf. Salvador, Papa Romeu, Serra Golf Oscar, na Cruz, Serra Golf Oscar, efetue uma espera na Ceasa e aguarde autorização de ingresso pista no 7, correção, na final da pista no 7, Serra Golf Oscar. Vai efetuar a espera o Serra Golf Oscar. Salvador, uma boa, Elton 3190, baixou e travou o final, cabeceira 10. 3190. Boa tarde, tráfego avistado, Querengal no 0 no 1, pouso autorizado aqui, está no 0, vento no 30 graus, 08 no Austin, 3190. Pouso autorizado, 3190 da Santos. Romeu Senha Golf Oscar, autorizado final pistão no 7, chame passando a vertical da Enrimar Sierra Golf Oscar. Gente, autorizado final da 17, reporta Enrimar o Sierra Golf Oscar. Cabe em mar, o Sierra Golf Oscar. Papa Romeu, Sierra Golf Oscar, pouso autorizado na pistão no 7, vento 120 graus com 07 nós, que legal no 011. 011, livre pouso no 7, Sierra Golf Oscar. Zona 90 no solo 00, libera a pista próxima interseção à sua direita e chame solo na frequência 121.1. Esperando pela direita, chamando solo 121, obrigado. Golfiosk, no solo 03, autorizado backtrack, chame livrando. Por gentileza, confirme, pátio da Bata ou pátio 4? Bata, ciente, chame livrando na Romeu. Não copiei, poderia repetir? Mil perdões, foi muito baixo, eu não copiei, poderia repetir? 1, 2, 1, 1. Torre, boa tarde, gol 1869, 3 milhas do externo, com trem em cima, visual com campo. Gol 1869, boa tarde, tráfego ainda não avistado, que legal no 0 no 1, continua a aproximação, chama externo, senhor. Oi, deixa eu ciente. Aguardando, informaremos no externo. Vamos 869. Oscar, estacionar frequência livre, bom descanso. Passando externo, embaixo e travado, gol 1869. Gol 1869, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 120 graus, 089. 120 com 8, autorizado, pouso, pista 10, gol 1869, obrigado. Quilo Delta Eco, táxi aprovado, chame intercessão.